Tua presença, ó Deus, tu és meu conforto em aflição. Buscando tua vontade, olhando para o mais alto monte, crendo nas tuas promessas. Enquanto o escuro sozinho no mundo, sem visão do futuro, o Senhor faz raiar a luz e ao caminho conduz. A essência da sabedoria que transforma a dor em alegria. Eu vejo um milagre acontecer na manifestação do teu poder. É sobrenatural no mundo real. E do mais alto monte eu posso ver que nada pode me deter, pois tua graça e o teu amor vão me guiar. Vai valer a pena.